coração vai se encontrar. Toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Finalmente chegou tão aguardado o dia do torneio de artes marciais. Son Goku e os amigos viajaram até ao planeta sem nome. Ao aproximar-se desse planeta, veem as bolas de cristal gigantes a flutuar no meio do espaço. É inacreditável. Então, aquelas é que são as superbolas de cristal. No planeta sem nome, a aguardar a chegada do grupo de Son Goku, estão os guerreiros da equipa do Universo 6. Ah, mas aquilo é permitido! Parece um robô, mas se calhar é uma pessoa, não sei. Olha! Ah! É o Freezer! Ele também está neste universo! E há uma coisa parecida com um urso! A batalha pelo destino da Terra está prestes a começar. Preparem-se! Surpresa Universo 6! Eu sou o Deus Super Guerreiro Son Goku! Tens pés bem ligeiros para quem é assim tão grande. Finalmente, vamos dar início ao torneio de artes marciais organizado pelos deuses da destruição. Os guerreiros estão a começar sem pressa, demorando algum tempo a avaliar a capacidade do adversário. Ui. Tem cuidado, Son Goku, atrás de ti! Tu tiveste uma oportunidade. Por que é que tu não me atacaste? O Bottom está cheio de confiança. O Universo 6 é terrível. Comparado aos dele, os golpes do Son Goku deixam muito a desejar. O que é que se passa, Universo 7? Ora, ora. Ele é mesmo tão fraco como demonstrou ser no castelo do Bills. Nós somos ambos guerreiros do espaço, mas nunca pensei que o Universo 7 fosse tão diferente do Universo 6. O Champa disse para não preocupar porque não eras grande adversário. Mas ainda és pior do que eu imaginei, Senhor Universo 7. Ei, o que se passa, Son Goku? Eu acho que eu comi muita carne. Dois, três, quatro. Vá lá, vá. Eu tenho de me mexer e digerir depressa o que tenho na barriga. O Son Goku fez uma revelação chocante. Ele diz que abusou na comida. Aquela carne devia estar mesmo deliciosa. Se é assim, também vou ajudar-te a fazer a digestão. Tinhas razão, isto está mesmo a ajudar. Continua assim, não precisas de te retrair. Continua! Não estou a gostar. Este tipo está a deixar-me nervoso. Mas o que é que se passa ali? Diz-me! O bótamo ainda está a aquecer. Não está na sua força máxima. Muito bem. Pronto, já está. Ele está a receber os ataques do Sangoku como se nada fosse. Que tipo de corpo é que aquele urso tem? E não é só isso. As pernas dele não se mexem nem um milímetro. O Bottom anula todos os ataques que recebe, redirecionando-os para uma outra dimensão. A sério, Jaco? É bem provável. Hã? É provável? Já reparaste que o seu louco é que está a recuar? Vê o que achas disto! Não sei o que é que tu achas, mas ele está a levar um bailinho. Então, vá lá, continua a atacar! Vou continuar, mas... Não lhe está a fazer nada! Mas o que é que eu faço agora? Vamos, vamos, vamos! Cachalote, usa-me essa cabeça! Boa ideia! Não devia ser bem essa a ideia dele, pois não. O quê? Dois, levantar! Eu sabia que ia ser fácil derrubar-te. Como estavas convencido que os ataques não tinham afetado, tu não treinaste, pois não? Larga-me! Para com isso! Fora da arena, o vencedor é o Son Goku do Universo 7. Papá! Fantástico como sempre, Son Goku! Está muito bem, o torneio tem regras e são para respeitar. Fora ou dentro da arena, vitória! Boa! Se isto não fosse um combate num torneio, eu podia bem ter perdido. Batuteiro! Hã? Tu fingiste fraco de propósito para me deixares mais descontraído! Não foi nada disso, Champa! O que aconteceu foi que da última vez que tu me viste, eu estava a usar um fato pesado que o Whis fez! Aquele golpe forte parecia como um raio! Eu não autorizo armas de fogo! Revejam isso! Como se tratou de uma técnica física e não de uma arma, não viola as regras. O Bottom usou a mesma técnica. Seja como for, não posso permitir! Temos de repetir este combate! És patético! És mesmo tolinho! A culpa é do Benfica! Tu pareces mais uma criança a fazer uma birra e consideras-te tu um deus! Par, não diga isso então! Oh! Oh! Ai, balas! malas! Calma, Champa. Não é preciso ganhar os combates todos. Nós ainda temos 4 guerreiros para lutar. E o próximo guerreiro vai ser... Afinal és tu, Freezer, do Universo 6. Heróis a lutar contra o mal. Mau pressentimento em relação a isto. Só de ouvir fica enjoado. Como é que tu estás? Uau! Até a vossa voz consegue ser igual. Este foi um muito bom combate. Hã? Tenho muita honra em ter a oportunidade de lutar contra um guerreiro do teu nível. Desejo-te um bom combate. Hã? Sim, igualmente. Hã? Senhoras e senhores do Universo 7, infelizmente estamos divididos desta forma como aliados e inimigos. Mas no fundo, isto é um torneio de artes marciais e eu acredito que no final nós vamos ter a possibilidade de apertar as mãos e constatarmos que se tratou de um confronto positivo. Agradeço toda a vossa atenção. Parece que este Freezer é mesmo diferente do nosso Freezer, não é? Eu nunca pensei que fosse possível haver um bom Freezer. Isto é realmente uma grande surpresa. Muito bem, então. Vamos começar. Muito bem. Vamos lá. Mas que técnica é aquela? Surpreendeu-me. Peço desculpa. Son Goku, eu gostava de lutar contigo de igual para igual, mas infelizmente não temos a mesma constituição física. Ou? Hã? Então, algum problema? Parece que estás a testar as minhas capacidades. Vamos lá, muda, mas é para a tua forma final. O quê? Ele pode ser de um universo diferente, mas no fundo é equivalente ao Freezer. Tu estás a planear ir-te transformando pouco a pouco enquanto me vais testando, não é? Porquê é que dizes isso? Porque eu já lutei contra um tipo igualzinho a ti no meu universo. Ah, então já sabes como funciona. Se não levares este combate a sério, vais perder antes de usares todo o teu poder. Obrigado pelo conselho. Assim sendo, vou avançar já para a minha forma final. Pois então, esta é a minha transformação. Eu não sabia que ele se transformava. Mas esta é que é a forma final dele? Quem é que ele quer enganar? Está melhor assim? Bem, eu acho que sim. É diferente da do tipo que eu conhecia. Já agora diz-me, quando lutaste com esse outro tipo, ele conseguiu derrotar-te? Eu acho que tu não vais querer saber. Estou a ver. Espero mostrar que eu sou diferente. Podes crer que eu espero o mesmo. Ora então, vamos lá. Isto é incrível! Acabo de receber neste momento uma informação. A forma que o Frost assumiu agora é conhecida como modo de ataque. Segundo consta, de modo a erradicar a guerra trágica que assola o Universo 6, Frost lidera uma força de manutenção da paz que atua em zonas devastadas pela guerra. É nesse contexto que ele ativa o modo de ataque. Pelos esforços desenvolvidos no sentido de ajudar a recuperação pós-guerra e por todo o apoio prestado às crianças, o Prémio da Paz do Universo já foi atribuído 3 vezes ao Frost. Aquele tipo é um santo. Quando falei com ele, disse-lhe que caso ele ganhasse o torneio, lhe davas uma ajuda na sua missão. Se ele perder, já não posso ajudar. Claro que não. E não é uma pena? Não se adequa a um deus da destruição dizer essas coisas. O aspecto pode ser igual, mas ele é exatamente o oposto neste universo. Assim fico sem saber quem é que devo apoiar. Mas não devia ser óbvio? E ninguém para o Son Goku! Força, pai! Boa sorte! Ora, ora, parece que este tal de Frost, que representa o nosso universo, está a ganhar. Calma, é o que vamos ver. Oh não, parece que desta vez eu exagerei. Já estou bem aquecido. Eu demoro algum tempo a arrancar, mas muito obrigado. Não estavas a lutar na tua máxima força? Confesso que estou surpreendido. Tu és um grande safado. Um grande safado? Frost, eu aposto que tu estás a esconder outra transformação. Estás a poupá-la para os próximos combates, é isso? O que é que te leva a dizer isso? Porque é o que eu estou a fazer. Hã? Mas o que é isto? Diz-me, os guerreiros do espaço podem transformar-se, é? Não. Eu nunca vi nem ouvi dizer que isto era possível. Universo 6, apresento-vos o Super Guerreiro. Eu já não vou conter mais a minha força. Vamos, mas é lutar com toda a nossa força. Assuma a tua forma final também. Eu não estou a ocultar a minha forma final para usar mais tarde, como realmente dizes. A única coisa que te posso dizer é que acho que estás redondamente enganado. Ao assumir a minha forma final, não é fácil controlar a força. Certa vez cheguei a matar acidentalmente um vilão com as minhas próprias mãos, quando não havia qualquer necessidade disso. Desde esse dia, eu selei a minha forma final por completo. Mas, Son Goku, eu tenho a sensação de que tu estás à altura dessa minha forma final. Pois, dá-me tudo o que tu tens! Eu estou contente por te enfrentar. Agora... Vou usar a minha força máxima! Parece que não demorou muito a dar a volta. Eu não contava com tanta força. Mas afinal, essa é que é a tua força máxima? Efetivamente, tu pareces ser boa pessoa e eu não te quero magoar. Por isso, o melhor é desistires. Eu agradeço a tua preocupação, mas eu não posso aceitar essa tua proposta. Para seguir a minha luta e acabar com esta guerra, eu tenho de ganhar este torneio e conquistar a ajuda do Champa, custe o que custar. Aguenta! Não percas, Frost! É, então, Bulma! É só porque... Aconteça o que acontecer, não desistam! Levantem-se! É o que eu costumo dizer sempre às minhas crianças. É meu dever fazer o mesmo. Oh? É agora! Não pode ser! O Son Goku, o que é que se passou ali? Eu não sei que raio de ataque aquele usou contra mim. O Bills estava a rir, mas mudou logo de feições. Tenham cuidado com o Satã, porque quando ele tira o manto, transforma-se. Ah, é aquela técnica! No próximo episódio de Dragon Ball Super, Satã contra Frost. Aposta tudo o que tem no raio mortífero. Não percam o próximo episódio, porque nós também não!